Godinho Lopes diz que estas eleições são para escolher um presidente e não um treinador ou um jogador, e que é nessa figura que os adeptos e sócios têm de se concentrar, no presidente. Por outro lado, diz também que não faz sentido dizer-se que se tem 8 ou 9 jogadores referenciados quando ainda não se tem treinadores. Na imprensa já se tenta adivinhar qual será o sucessor do José Conceiro, caso Agostinho Lopes vença as eleições. E tudo porque o próprio, nas suas declarações, pareceu adiantar um nome, Frank Rijkaard. Depois de se mostrar cauteloso pelo facto de o seu pré-acordado treinador poder encontrar uma proposta mais atraente, o mesmo Agostinho Lopes disse que imaginem que Frank Rijkaard recebia uma proposta do Bayern de Munique, que já anunciou a saída de Van Gaal no final da época. Não a aceitaria? Este nome poderá, para a imprensa, querer dizer alguma coisa, mas a verdade é que ainda não há qualquer informação sobre se Frank Rijkaard poderá ou não ser o futuro treinador do Sporting Clube de Portugal. Agostinho Lopes adiantou apenas que Holanda e Itália são potenciais mercados para o Sporting Clube de Portugal. Destaca ainda neste almoço com a comunicação social de Abrantes Mendes, ou para Abrantes Mendes, que disse que pretendia manter José Conceiro à frente do futebol leonino caso vencesse as eleições. Eleições essas que, como disse, realizam-se já deste sábado a 2 semanas, no dia 26 de março. Ainda no futebol e no Braga-Benfica do último domingo, continuam as declarações que reacendem polémicas. Depois de Pinto da Costa ter dito que o Benfica está habituado a estar acima da lei, João Gabriel, diretor para a comunicação do Sport Lisboa e Benfica, diz que a palavra lei, na boca de Pinto da Costa, devia ser impronunciável, referindo-se ao caso apito final, em que Pinto da Costa foi acusado de corrupção da forma tentada e que só não foi julgado pelo Tribunal Civil, diz João Gabriel, porque o Tribunal descartou e não considerou as declarações de Pinto da Costa, as escudas de Pinto da Costa, que reportavam a uma rede de serviços sexuais. Isto são palavras de João Gabriel. Diz então que havia palavras que haviam de queimar na boca de quem as diz, referindo-se novamente à palavra lei, dita por Pinto da Costa. Entretanto, para a próxima jornada já estão escolhidos os árbitros dos 8 encontros da Liga Sagres e da Liga Vitalis, ou neste caso da Liga Orangina. Em nenhum dos 16 encontros destes campeonatos nacionais, das divisões nacionais, se encontra o árbitro Carlos Xistra, precisamente o que apitou este tão polémico Braga-Benfica, em que a equipa bracarense ganhou por 2-1 e acabou com um ciclo de 18 vitórias do clube encarnado da Luz. O golo primeiro do Braga foi marcado precisamente através de um livre de Hugo Viana, na sequência na falta de Javi Garcia, que resultou no cartão vermelho direto mostrado por Carlos Xistra, o árbitro do encontro de então. A equipa do Porto está a 11 pontos do Benfica e tem praticamente o título garantido. Entretanto, Jorge Jesus realça a importância da Liga Europa e diz que era bom ganhar sem sofrer golos. O Paris Saint-Germain dá favoritismo à equipa encarnada portuguesa. Os Estados Unidos da América venceram hoje o Mundialito de Futebol Feminino que se realizou no estádio Farloulé. A final teve lugar hoje, neste mesmo estádio. As favoritas eram as norte-americanas, mas tinham pela frente uma poderosa seleção da Islândia. Carly Lloyd, aos 11 minutos, abriu o ativo do encontro para as norte-americanas. Mas, um quarto de hora depois, a Islândia ainda assustou. Ao minuto 26, Katrín Ormarsdóttir fez o 1-1 para as islandesas. E 2 minutos depois, Alvera Gísladóttir, aliás, fez o 2-1. Mas a equipa norte-americana acabaria por chegar ao intervalo empatada. É que, no primeiro minuto de compensação do primeiro tempo, Lauren Cheney fez o 2-2 para as meninas dos Estados Unidos da América. As norte-americanas viram-se novamente em vantagem à passagem do minuto 56. Ether Hurley fez o 3-2 aos 11 minutos da segunda parte. E ao minuto 87, a 3 do fim, Alex Morgan fez o 4-2 final. Depois de revirar novamente o marcador, a equipa norte-americana não deixou fugir a vitória. E sagra-se pela 6ª vez, em 18 edições, campeã deste Mundialito de Futebol Feminino. Este ano realizou-se então no Algarve. Antenoeb, Desporto. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, vamos até Paris, a capital francesa que foi mais uma vez palco de um grande evento desportivo, desta vez no ciclismo. Realizou-se hoje a 4ª etapa do percurso em bicicleta que liga Paris e Nice. O percurso, que teve como ponto de partida Crèche-sur-Saône e só teve como ponto de chegada Belleville, teve três nomes de destaque no pelotão desta tarde. Thomas Vauclair, o francês, da Europcar. Rémi Poirier, também francês, da Française de Jeu. E o belga Thomas de Gendt, da Vacant Soleil. Aliás, este nome não é nada estranho, já que Thomas de Gendt era o líder até esta etapa desta prova. Liderança que recuperou hoje ao conseguir o segundo lugar na prova da etapa de hoje, ficando então com 10 segundos a mais na geral do que Vauclair, que foi o grande vencedor do dia de hoje. No último sprint, acabou mesmo por ser o primeiro a passar a meta, com 13 segundos de avanço sobre o segundo lugar, precisamente, o belga Thomas de Gendt. Quanto ao francês Rémi Poirier, ficou em terceiro, e Rémi de Gregorio ficou em quarto lugar. O corredor da Astana surpreendeu tudo e todos, mas não conseguiu mais do que um quarto lugar. A quinta etapa realiza-se amanhã e tem 7 montanhas pelo caminho, algumas delas de primeira categoria. O percurso começa em Saint-Symphorien-sur-Coise e só acaba em Vernon-en-Vivarais. A etapa tem início na tarde de amanhã e é a quinta de 8 etapas que liga Paris a Nice. A edição de hoje do Desporto Antena, notoriamente mais pequena, fica por aqui, mas amanhã estamos de volta às 8 da noite para mais uma edição do Desporto Antena. Fique bem e até lá!